Saide de Lindas Produções. Manda ver. Todas pra você. Oh, DJ Nen, produzindo os melhores CDs do Pará. Do Super DJ Eide, o descobridor de sucessos.

DJ Nem Produções, tocando tudo que toca você. DJ Anderson Melo, DJ Boy, Boy, Boy. O consagrado de Icora. Classe DJ. Nen, o melhor da produção paraense. Mwen konen pye fam, depi tou piti, e ka vole kom, e pa ka se vole, man tou e vole yo kom, fok la te wange, la e manje fok la e koumanse, e la mpune, fok la ka e la mpune, yo sa e fe sani, e ale le ki sani, e ta te vwa ki sani, e ale a fe sani. Jeira. Mwen konen pye fam, depi tou piti, e ka vole kom, e pa ka se vole, man tou e vole yo kom, fok la te manje, la e manje fok la e koumanse, e la fuck la carrera pute, yo sa es un espani, e ale le pisani, e ta te pakistani, e ale al pisani, ay mamá, pure chua. DJ Nen, o Toca Tudo do Pará. Camarada, é o DJ Nen na parada.